Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais? Levanta a cabeça, menor, que ainda há tempo de fazer esse jogo virar. Eu sei que não é fácil ter que fazer o dobro, mas só dá pra mudar o jogo dentro do jogo. Pois se não for agora, então me diga quando. E se não for você, então me diga quem. De joelhos dobrados pro Deus que não dorme, não se atreva a baixar a cabeça pra ninguém. Eu vou ficar de pé, sem abalar minha fé. Tipo camisa 9, fenômeno, sonhando em gritar que o jogo virou. Pra não ser mais um Silva, que a estrela não brilha. Geladeira cheia, ambição dos cria. No 288 ele formou quadrilha, sem ter estrutura pra formar família. Quantos de nós sem voz pra si? Aquilo que sonhou quando cresci. Eu sei que vão falar que é só correr, mas quem que vem de lá pra socorrer? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais? Oh Deus, esse mundo é tão cruel, não deixa ofuscar minha luz. Sempre estive muito perto de um destino trágico. Menor sonhador que cresceu em um mundo sem cor, peito sem amor. Depois que acendi a dor passou, fé no meu Senhor, ele é quem nos conduz. Eu sou favela, vivi coisas que só vê quem vem dela. Arte demais pra caber numa tela. Sempre quis mais do que gaveta ou cela. Ainda tô naquela, querer mudar tudo ao meu redor, desfazer da mente esse nó. Vou subir sem perder meu norte. Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais? Ei, quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais que um de nós vai desistir? Quantas vezes mais?